Pensa que mana varanda me deitei pensando em ti. Deu o vento na roseira e meus cuidados que do sono me esqueci. Menina, minha menina, ai não faça assim como eu, que vivo morta de penas porque ninguém me escolheu. Fiz a cama na varanda, me esqueci do cobertor. Deu o vento na roseira e meus cuidados me cobriu toda. Menina, minha menina, ai não faça assim como eu, que vivo morta de pena porque ninguém me escolheu. Lá de trás daquele morro tem um pé de amor perfeito. Eu vivo louca procura e meus cuidados de um pobre amor sem defeito.